anima, vem. Esse é o fim do nosso amor. Há muito tempo tento te falar que não penso mais em nós. Eu tenho medo de te fazer chorar. Eu não sentia nada, só fazia por fazer. Na verdade, tu oca tá meu pensamento. Então pra que viver de mentiras, se é tudo ilusão? Não encontrei outra saída, por isso que eu tomei essa decisão. Fazia por fazer. Na verdade, com oca tá meu pensamento. Então, pra que viver de mentiras, se é tudo ilusão? Não encontrei outra saída, por isso que eu tomei essa decisão. Desculpa, amor, desculpa. Não foi minha culpa, simplesmente acabou.